sou feliz, cantando pra viver, pensando achar um mundo que eu sonhei, vivendo de ilusão, querendo te encontrar do jeito. Assim, leve o medo pra longe de mim. Eu viajo dentro da cadência, por onde o sonho me levar. Deixa o coração sonhar, vem comigo quem quiser amar. É preciso andar dentro do mundo, com asas pra poder voar. Por